aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de meio aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Hoje internet, olha aí, estamos aqui gravando de emergência, né, meu? Muito, porque... Parabéns, viu? Queria dizer... Você a culpa tá de... é minha? Tem culpa eu? Eu tenho? Tem culpa eu. Tá tudo marcado certinho. De quem é a culpa? Da Yasmin. Pois é, olha aí. Porque ela voltava dia 13 e hoje dia 14 que estão gravando, cadê ela? Elenco de apoio. Foi para o sítio do pai. Estamos aqui com mais um Jurassic Combo, sei lá qual. 34. 34, olha aí, gente. Marcando uma nova era. Com certeza. Marcando uma nova era por quê, Miotti? Porque agora estamos no escritório. Que história é essa de escritório, Miotti? Resolvemos trabalhar junto, né? Pra quê, né? Esse negócio pra... Talvez funcione de vez, né? É. Trabalhar, fazer muita coisa aí. Mas já trabalhamos, né? Mas agora, fazer junto, acho que... É, porque assim, fui mandado embora, né? Final do ano passado, tava só coçando. Falei, ah, velho, vamos se coçar, né, Miotti? Vamos resolver isso aí, ver se o negócio anda. Fala isso a galera que apoia a gente aí, que ajuda a gente, que é elenco de apoio também, que também tá embora. Né? Podia se coçar também, pois é, pra ajudar, né? Mas enfim. Mas estamos aqui num escritório e a gente recebeu uma presença ilustre no nosso escritório. Com certeza. Fala aí, presença. Oi, eu sou Yasmin. Olá, internet, hoje a gente fala muito. Ah, sei lá, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Olha, eu preferia a Yasmin. Eu também. Será que ela manda fotos pra gente do andar de pedalinho, você? Cara, não manda, velho. Olha, o que o Miotti já pediu de nude da Yasmin não está neste gibi. Não precisa ser de nude nesse cara. Eu não, é só você me dar o tempo com o jeitinho da solução. E estamos aqui pra falar fazer um Jurassic Combo rápido. Rápido, rápido, rasteiro e de emergência. Então vamos começar com algumas notícias. Hoje vamos botar para as notícias. Por que eu vou ler notícias? Porque agora a gente está botando notícia no site. Agora vamos botar mesmo. Agora todo botar dia vai sair notícia. Todo dia vai ter alguma notícia. Vamos pegar aí as principais notícias do dia, do mundo do entretenimento. Principalmente aí cinema, quadrinhos, games. Primeira notícia que a gente botou aí já, que o Channing Tatum estará na sequência do Kingsman. A Channing Tatum está conquistando lá, hein? Pois é, ele faz de tudo, né, cara? Essa semana também saiu a notícia de que ele... Cara, essa é a notícia mais louca que eu ouvi recentemente. Que o Anjos da Lei 3 vai ser junto com o M.I.B., velho. Ah, é? Mesmo filme? O mesmo, tipo... Assim, não sei se... Como se eles fossem se transformar em Homem de Preto. Eles vão se transformar em Homem de Preto, cara. Olha aí, eu vou te dizer. Vai dar certo. Vai dar certo, porque, cara, os dois são muito bons. O Anjos da Lei 1 e o 2 é de morrer de... Eu acho bem melhor. Um é melhor. É. O 2 eu não fui ver no cinema, mas eu, outro dia tava passando e eu assisti inteiro. E rolei de rir também, sabe? Uhum. Porque ele brinca muito com o negócio de metalinguagem e tal. É um filme assim. E eu falei, pô, cara, tá aí, ó. Eu acho que vai dar certo. Porra, tá, cara, até uma aposta ousada. É. Você juntar duas franquias, que o Men in Black é uma franquia já clássica. E ele já tem aquele histórico, tá tudo bem com o 3 na merda. É, mas tipo, ah, na merda. 3? 3 é o melhor de todos. Tu tá de sacanagem! O 3 foi o melhor dos 3. Eu acho que tá zoando. Eu tô falando sério. O 2 é uma bosta. O 3 é horrível. E o 1 é genial. O 3 eu achei o melhor. Que isso, cara? Achei melhor. O que tem de bom naquele filme? Tu nem lembra, cara. Tudo é resposta vaga. Viagem no tempo. Ah, não, cara. Não. Cadê a Yasmin aqui, cara? Pra mim usar o medo. Porque eu me batei alguém, mano. Ela tá aqui, tá ali, a gente tá ali olhando. Oi, e aí, Yasmin? Tudo bem? Tá tentando animar. Pois é, eu gosto do 3 mais do que eu gosto do 2. O 2 eu odeio. Tudo é uma bosta. Eu acho o 1 melhor ainda. Chama pra mim. Apareceu em G.I. Joe e depois ele apareceu num excelente filme, né? Que ele era dançarino. Magic Mike. Não, o Magic Mike. Ah, tá, o Magic Mike. Eu não gostava dele, cara. Achava ele artificial e tal. E aí no Magic Mike eu fiquei, pô, legal. Depois no Anjo da Lei, achei ele maneiro. É, no Anjo da Lei ele tá maneiro. Assim, eu achei, acho que tem potencial pra ser um bom ator. Só não tá vendo agora nenhum filme fodão dele. Então, a gente assistiu recentemente o Ave César, que é dos irmãos Coen, que tem ele. Ele faz uma ponta, ele não tem 20 minutos de tela. Mas a cena que ele aparece, ele rouba a cena. Ah, é? É. Pô, maneiro. Porque ele tá indo muito bem. É porque ele é dançarino. Sim, né? Sim. Então sim. O pessoal tá aproveitando isso também. Ele dança. De street, né? Street dance, esse negócio todo. Mas ele dança outras coisas. Ele dança uma coisa só. Ele dança no Ave César? Dança. Dança. Dança. Sapateia pra caralho. Não, mas tá aí uma parada que a gente vai voltar. Sapateado. Sapateado. Sapateado é uma arte maneira. É. Sapateado, assim, você faz música com seu calcanhar e com a ponta do seu pé. Isso. Porra, cara, essa onda de breakdance é maneiro, pô, é legal pra caralho. Imagina se junta, nego que faz breakdance com sapateado e faz uma dança nova. Sabe aquela música? Inventei uma dança nova que vai fazer arrepiar quem quiser tirar a prova. Nunca. Canta mais, tá bom. Eu não lembro. Vai ter que rebolar. Eu não lembro qual é a parada. Pois é, mas aí o Channing Tatum agora saiu a notícia de que ele tava programado pra filmar o Gambit, que ia sair esse ano. Ah, ele vai ser o Gambit, não sei como. Ele é bonito, ele é gostoso. Ah, mas sei lá, ele é um jeito. Ele é, meio, ele é sulista, não é? Ele é do sul. Ele tem cara de sulista. Então, o Gambit, ele tem esse negócio do sul, dos Estados Unidos. O Gambit ali, não é meu francês, porra. Não, ele é de Nova Orleans. Não, mas ele tem um monami. É, porque Nova Orleans é o negócio, a parada lá dos franceses nos Estados Unidos. Não, ele, o Gambit tem que ter traços finos. Já tá, não tem traços finos. É, tem que ter traços. Ele parece um ex-lutador de UFC. É, mas aquela orelha amassada, cara, do ar. Mas vai ser ele mesmo. Mas ele ia filmar o Gambit e agora ele não vai porque o Gambit foi adiado. E ele foi confirmado agora no elenco da sequência do Kingsman. Vai se chamar Kingsman The Golden Circle. Foi um filmaço do ano passado. Me surpreendeu, eu não fazia ideia do que era, não tinha lido o quadrinho. Eu vi um programa do MRG falando do quadrinho, mas acho que foi mais ou menos na mesma época que o filme saiu. O quadrinho eu não li, eu vi vendendo, mas não tive acesso. Mas o filme eu gostei pra caramba. E o Colin Firth é... Firth. Ele, porra, cara, ele como... Ele, tá demais, ele, né? Porra, cara, eu acho... De óculos. Ele vem pra resgatar aquela parada que o Hugh Grant fazia muito bem. Que o... De ser cínico. Que o Rivers, Christopher Rivers, fez aquele filme de volta ao tempo, viaja ao tempo. Sim, algum lugar passado. Algum lugar passado, que ele é meio, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu sou Superman, mas o que tá acontecendo, sabe? Porra, muito bom, cara, muito bom. Pois é, e aí eu vou te dar um negócio, uma novidade. Talvez o próprio Colin Firth esteja na sequência do Kingsman. Mas você sabe por quê? Eu vou dizer. Ih, olha lá. Atenção, se você não viu Kingsman, desliga agora. Dá um pigarro rápido. Dá um pigarro rápido aí. Porque rola um teco no olho dele. É, porque ele morre. Ele morre. No quadrinho morre de um olho. E no quadrinho tem uma treta e dele voltar mesmo, cara. Ele aparecer. Tem um, eu vi eduado imagens ali. Pois é, então. E parece que ele vai estar de volta no papel aí do Harry Hart, que era muito maneiro. Porra, demais. Além dos dois, estarão o Taron Egerton, que faz o Ed, né? E também já foram confirmados a Julianne Moore, que vai ser a vilã do filme, e a Halle Berry, cara, que vai fazer tipo a chefe da CIA. Olha! Vai envolver a CIA, então, o filme. E acho legal, a Halle Berry é meio sumida, né, cara? Faz muito tempo que eu não vejo nada assim impactante com ela no cinema. Uma pergunta. Blockbuster. Filme marcante dela. Swordfish, a senha. Ela fez, eu acho, Swordfish antes de fazer aquele filme que ela estuda. Ela tem aquela cena de sexo foda. Tem. Como é o nome do filme? O Doutor. Isso. A Última Ceia. A Última Ceia. E Mioque só me fala dessa cena. Bom, mas é. Nós quatro anos que eu conheço. Não, for real, eu acho que foi. Cara, eu vi outro dia aquele canal de fofoca foda, que é uma exclamação, isso, cara, e fizemos um documentário curtinho da vida dela, falando do namorado dela, marido, caralho, relacionamento e tal, até o momento da Última Ceia. Cara, e como a vida dela mudou? Eu achava que era foda vampira, tipo, não, mudou por causa da Última Ceia. A Última Ceia que falou, cara, essa mulher é foda. Eu gosto desse filme. É, foi. Porra, aí, ela é foda, cara, ela é foda. Ela podia ser a Amanda do Esquadrão Suicida. A chefe do Esquadrão Suicida também. Amanda Waller. Só que ela tinha que dar uma guardada fora. Então, mas fizeram a Amanda Waller, que vai ser a do Esquadrão Suicida, vai ser a Viola Davis, que nem é gorda. Qualquer personagem forte, pra mim, Pilatifa. Sou fã de Pilatifa. Pra mim, eu fundei Pilatifa. A Amanda Waller ia ser uma Pilatifa do... Não, o Pilatifa seria uma Amanda Waller foda. É, então. É que falou o contrário. Falou a Amanda Waller seria uma Pilatifa. Também seria uma Pilatifa. Também seria. Pois é, a Queen Latifah seria uma Amanda Waller num universo onde a Liga da Justiça fosse aquela cômica. É verdade, é verdade. É verdade. tinha besouro. Eu acho que o comediante ele tem a ver do drama, essa colher. Apesar da Pina Tipo ser tão hardcore, assim, tão comediante assim, ela faz as coisas engraçadinhas. É, né? Verdade. Mas, cara, eu gosto dela, cara. Eu, tipo, eu queria que ela me eliminasse um dia. Sabe um filme que eu gosto pra caralho? Que, tipo, é mó vergonha eu gostar desse filme, porque o filme é uma bosta. Mas eu me amarro nesse filme. É aquele Táxi. Porra, meu irmão, tamo junto. Isso aí, porra, cara. Isso é foda. E, porra, aí tem um apresentador do Salmo Fel lá, pô. O filme Fel é, cara, demais, filho. Cara, quando ele começa a cantar, velho. Aquela música é muito divertida. Eu lembro da música, cara. Pô, Gisele Bündchen é uma vilã. E que universo bizarro, Gisele Bündchen é uma vilã. É, tipo, aquele filme... Parece uma história em quadrinho, cara. Parece. Né? Cara. Tipo, que não se leva a sério. Pode acho que o nego não entendeu. O carro do Luiz é tudo. O motor se transforma num bagulho de água, foguete, cacho. Super máquina, um bagulho assim. Agora eu lembrei do negócio, a gente tava falando de crossover, né? De MIB com o Anjos da Lei. Foi, tipo, do nada e apareceu. Amigo, tá... Lorde bateu a mão, meu irmão tá ardendo até agora. Caralho, tá ardendo muito, cara. Que horror, cara. Mó conduto, cara. Existe um rumor aí, uma ideia, há muito tempo, a Paramount, de fazer um crossover de Transformers com G.I. Joe. O que vocês acham dessa possibilidade? Ah, rapaz, o pessoal não se saturou tanto. Pois é, de repente é um alívio, né? O melhor que tá ficando senil. Porque ele tá chorando. Sabe esse pessoal velho que fica chorando? Fica lacrimejando. Tem que andar com o Léo, bicho. É catarata. Ah, porra, é catarata. Caraca, tem os cabelos brancos no réu, né, bicho? Miotti já tá no 4.0, cara. Olha aí, esse ano. É esse ano, bicho. 4.0. Porra, eu já tomei já. Eu já tomei e ainda tô a uma certa distância do 4.0. Tô direto. Duas vezes, no mesmo dia. Porra, gostou mesmo. Tá bom, cara, tá bom. Gostei. Gostei, foi uma experiência nova, assim. Eu só fiquei me sentindo meio como um objeto. Mas dá uma olhada aqui. O que porra é essa? Como usou essa merda? Dá uma olhada aqui. Porra, é pra qualquer um. Não tem um papo, não tem um e aí, cara, como é que tá? Pois é, não tem nada. É tipo, bora. Mas aí o segundo cara, depois que veio, foi numa boa. Foi legal. E aí, jogão, tudo bem? Relaxa. Fiquei preocupado em isso. Deixa eu ver a sua mão, doutor. Ah, não, tá bom. Mão fina, né? Mão de pianista, mão fininha, ágil, acha os pontos ali, pá, foi legal. É tranquilo, cara. Foi ponto G, né? É tranquilo, vou te dizer, a gente se incomoda muito mais do que necessariamente é. É só uma colher. Mano, todo mundo tem, todo mundo tem. Todo mundo passa o dedo lá quando limpa a bunda, não mete essa. Pois é, mas voltando ao Transformers e o G.I. Joe. Os dois são desenhos dos anos 80. Isso pode dar certo, cara. Era a mesma coisa que você fazer um crossover do He-Man com Thundercats. Ia ser do caralho, velho. Imagina, cara, o Lion. O Lion puxando a espada. Como é que é aquele show? Ele puxa a espada e fala. Não, quem puxa a espada fala. Ah, sim, é. É o Lion, puxa. Aí tá lá o He-Man, o Adam, no palácio dele, lá em Eternia. Aí ele vê aquela luz. Aí, Pacato, vamos lá. Aí o Pacato não quer ir, porque ele é gato. É verdade. Puta, olha a merda. Porra, ele fica tipo gay. Aí o Pacato se transforma num Thundercat. Thundercat, velho. Que porra é o Vivi? Que porra é essa, filho da puta? Tentando de convir muito mesmo agora pra mim ver a louca. Olha aí, porra, cara. Aí, maneiro, cara. Aí, tô falando, velho. Imagina, cara, se o Pacato é da família dos Thundercats. E não sabe. Olha aí. Aí, já é o crossover, já tá pronto, porra, cara, fechou. O roteiro, velho. Milhares, tu pagaria pra ver esse filme? Com certeza. Porra, He-Man e Thundercat juntava. Com certeza, excelente. E aí, depois dali, você tirava uma franquia de cada um, entendeu? Porque tem há milhares de anos que estão querendo refazer um filme do He-Man e nunca conseguiram. Porque falam que não vai funcionar, mas aí você já juntava logo os dois, Thundercat com He-Man. Pô. E dali, meu irmão, você já, porra, fazia um multiverso. E aí, numa próxima aventura, juntava com quem? Porra, aí tu me enlouquece. Puta que aí pariu, cara. Ia ser do caralho. Eu não queria ver um filme. Eu queria um show dos Silverhawks. Os caras passariam uma hora cantando a mesma música. É foda. Só aquela abertura, aquele ritmo. Aquela guitarra. Porra, os caras voltaram, né? Imagina. Aquela armadura, né? Roupa dourada. Porra, cara. Que louco. Ia ser demais, velho. Eu acho fantástico, cara. Se a gente pode juntar uma porrada desses desenhos, por exemplo, Super Máquina com Speed Race, olha aí. Ou então, melhor ainda, Pole Position. Pole Position. Pois é. Então, não, não, eu não. Olha, saímos de Men in Black para Pole Position. Pois é, estamos fazendo aqui a elucubração mental dos crossovers de desenho animado. Pronto. What's behind this control? Tu lembra de um filme chamado Dick Tracy? Lembro, pô. Porque o Dick Tracy queria ter um sobretudo e um chapéu. Amarelo. Sim. Sim. Pois é, Dick Tracy é um filme de 1990, que era dirigido e estrelado pelo Warren Beatty. Só estrelas, né? Com só estrelas, tinha Madonna pagando peito. Velho, não é explícito, mas ela usa uma camisola transparente que dá pra ver tudo, cara. Porra, é uma leoa. Já gesticulou aqui de uma coisa bem, deixa pra lá. Cara, mas o Dick Tracy, cara, ele é de quadrinho, né? É um quadrinho clássico. Clássico. Tira de quadrinho clássico, década de 40, 50, alguma coisa assim. E ele é baseado naquela... A parada meio no ar, né? Parada meio máfia, gangster, etc, né? Não, e ele é demais, assim. Eu lembro que eu primeiro assistia o Dick Tracy e depois assistia Roger Rabbit. Cara, os dois são quase meio no mesmo universo, tirando a parte animada, né? Mas é a mesma parada, tipo, máfia. Tá querendo matar, tá assassinando. É, no ar, mata, mais ou menos. Exatamente. É. E aí, não sei porquê, eu tinha uma sucessão. Eu achava que o Dick Tracy era amigo do Roger Rabbit. Inclusive, ele podia pegar aquele táxi de desenho tranquilamente. Porra, podia, exato, podia. Pois é, o bom do Dick Tracy é que ele era. O cinema era quadrinho mesmo. É, ele era bem coloridão, né? Coloridão. Pô, esse filme tinha Al Pacino, Dustin Hoffman. Cara. Era inacreditável, ele. Tinha a própria. Depois ela virou mulher do Warren Beatty. Como era o nome dela? Jessica Rabbit. Annette Bening. Annette Bening, a esposa do Kevin Spacey no Beleza Americana. E aí agora, olha só, já saiu aí na Variety que o Warren Beatty tá falando sério sobre fazer uma sequência do Dick Tracy, cara. Só que aí a gente entra no problema. Ele tá um maracujá de gaveta. Quantos anos que ele tá? Warren Beatty tá com 79 anos. É, sei lá, cara. Eu acho que assim, ok, beleza, ele pode dirigir, eu acho que não tem problema, mas pra ser um filme atraente pro grande público, não dá pra ter um velhaco tão velhaco assim. Porra, peraí, tu viu o Hobbit, o terceiro filme? Você lembra da porradaria que sai de todos os filmes, do Around, da Galadriel, do Saruman? Não, eu sei, é maneiro. Porra, o Saruman, tu acha que ele que tá primeiro? Não, não tu é. Tu acha que ele que mexe aquele cadeado lá? Não, claro que não é, cara. É o metalheiro de cabelo branco, cara. Pois é, mas ele não é o protagonista do filme. Porra, mas caraca, uma porrada. Cara, é aquela cena muito maneira. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, tá lutando pra caralho. É, pois é. Porra. Eu não sei, eu acho que ele até ainda tá bem, né? Tá velho, mas tá legal. De repente pode ser ele treinando um substituto, alguma coisa assim. Sei lá. Pode ser esse cara no... O Céu Pode Esperar, você viu esse filme? O Céu Pode Esperar é antigaça esse filme. Ele é velho mesmo, hein, meu? É do Robert Downey Jr. No ônibus? Não, porque lá é o Morrendo Aprendendo. Porque eu tô todo fazendo esse filme e até agora eu não vejo. Só filme. É muito bom, cara. É bom, né? Muito bom, muito bom. O Céu Pode Esperar é do Chris Rock? Ele fez. Que legal, eu não lembro do primeiro. O primeiro é mais antigo, que era com o Warren Beatty novinho. Pô, o Warren Beatty tá no Bonnie and Clyde, né? Caraca. Original. Ele e a Feio da Noite. Só falar uma coisa pra vocês, queridos ouvintes. Intimidade é uma coisa que a gente, né, abre portas, assim, pra zoação. O poder da zoação. Só pra deixar registrado aí, o Brunão, ele come no marmito da Hello Kitty Rosa. Ele diz que a marmita é melhor porque ela dura 7 horas de quentura. Então fica esse registro bacana pra vocês aí. Pra saber quem é quem. Pra saber se você vai falar também das pessoas. Bom, e aí, última coisa aqui pra gente já entrar nos e-mails, vamos falar de guerra civil, Miotti. O negócio é o seguinte. Saiu a notícia. Já saiu a notícia de que tá rolando cabines de imprensa, pré-estreias. Ah, é? Já, pessoas do mundo já viram. Já viram o Guerra Civil. E no Rotten Tomatoes está em 100%. Sério? 14 pessoas. As 14 pessoas. As 14 pessoas deram nota máxima. Disseram que o filme era bom. Cara, Tony Stark morre, com certeza. Eu acho que não. Cara, alguém grande tem que morrer. Eu acho que não vai morrer ninguém. Mas não tem. Pela estrutura do drama, tem que morrer. Alguém tem que morrer pra ter uma situação dramática. Sei lá, se seja um planeta morre. Eu acho que um grande herói vai pro caralho. Quer dizer, tem que ir. Todo filme alguém morre. Tomara, mas. Eu prefiro que fosse o Capitão América. Porque eu gosto muito mais do Robert Downey Jr. Eu também. Ah, é, mas o Robert Downey Jr. já falou que tá acabando então, aí. Então, ele falou, mas... não falou essa coisa. Mas ele falou que não vai fazer mais um solo dele. Legal. Pois é, porque já falaram que ele iria aparecer no filme do Homem-Aranha solo, como Tony Stark, meio que dando uma de mestre do Peter Parker. Uhum. Mas disseram também que o Capitão América também apareceria. Mas a notícia também que a gente viu é que filmaram 3 finais pra esse filme, né, gente? Filmaram 3. Que o Capitão América morre, que o Homem Ferro morre, que não tem ninguém morre. Isso vai ser pela escolha que tá rolando esse assim, time Capitão América, time Mão Direto. Ah, caraca, então o que não morre ninguém é só ser essa merda empatada. Aí, ousado, hein, cara? Ousado mesmo. Que é isso, meu? Mas as pessoas já viram o filme, já sabem o final. Vai ter outro final daqui a 2 dias? Não, já acabou. Já estreou o filme. Já estreou o filme. Então, tá dizendo que eles foram no Twitter, mediram a hashtag time Capitão América, no qual deu mais. Por que você acha que tá rolando isso? Eles mesmo colocaram. Ah, eu sou um cara que mergulha na ilusão. Na ilusão do marketing. Eu tô lá dentro, achando que é só pelo hype, só pra ser legal, não é pelo dinheiro, pela diversão. Olha aí. Bom, eu não sei. Eu sei que a nota que saiu no Rotten Tomatoes, o filme tem uma nota de 100%. Sim. E no Metacritic, o filme tá com a nota de 84, com apenas 9 reviews. 84? Boa, 9 reviews. Já é, já tá nos Ultimate lá, que ele chama aqueles Ultimate Classic no Metacritic. Caraca, cara! Pois é. Outra coisa, as críticas que estão saindo estão falando o seguinte, olha só. Segundo a Empire, é o melhor filme da Marvel Studios até agora. Nossa! Segundo o USA Today, o filme não é tão bom quanto Capitão América Soldado Invernal, mas possui a melhor batalha de super-heróis do cinema. Vamos retroceder, vamos mudar de mídia, cara. Vamos. Não vou nem comparar a Guerra Civil dos Quadrinhos, que vocês adoraram. com a batalha civil dos filmes, é meio triste. É. Sabe qual é? É. Tipo, mal cabem os quadrinhos. É. Os personagens da capa do quadrinho lutando, cara. Tipo, eles vão botando a cabecinha só de um, barriga do outro. E aí tu vai ver, cara, tem a cena do trailer que tem aquele plano aberto lá. Quatro do outro. Pô, cara. Dá uma caída. Dá uma tristeza. Pois é, mas disseram que essa cena do aeroporto, que é uma cena longa de luta entre as equipes, e que assim é muito bem dirigida e muito empolgante mesmo. Eu não duvido, mas pra Empire chamar de melhor batalha dos super-heróis do cinema, tem que entregar mesmo, né? Valeu. A gente já teve algumas que, pô, são bem legais. Outra coisa, o texto do Hollywood Reporter, ele disse que reclamou um pouco da participação do Don Cheadle, que é o Máquina de Combate, uh-huh, e da Scarlett Johansson. Diz que os dois aparecem muito pouco para a importância que eles têm como ator e atriz. Sim. Então que eles foram meio que deixados de lado. E aí uma coisa que eu botei aqui na matéria é que os reviews batem de frente com o resultado que teve os reviews do Batman Superman. O Batman Superman teve um review quando começou a sair os reviews e tal, que botou o filme lá pra 37% e tal. E aí, será que vem mais um chupa DC aí? Ou é simplesmente coisa de marvetinho, assim? Eu lembro que quando teve a pré-estreia nos Estados Unidos, do Baixo do Seu Nome, você viu como é que foram os elogios? Como é que foi? Já pra caralho, falaram que é o melhor super-herói da vida. Ah, é? A Mulher Maravilha tá sensacional, a batalha entre eles tava fantástica, esse negócio todo. Mas ele é um filme empolgante, tipo, né? Tirando o Brunão e outras pessoas que não entendem nada, falaram mal. Quando você sai do filme, você sai pilhado. Tu sai pilhado. Aí quando tu para, tu vai dar aquela... Chega em casa, toca aquele banco, aquele cocô. E aí tu dá aquela pensada mais calma. E aí tu fala assim... não foi tão bom. Mas eu me diverti. Uma novidade interessante sobre a intimidade aqui. O Miotti é tão velho, mas tão velho. Que ele bota alarme pra avisar que ele tem que comer. A hora do remédio. A hora do remédio, é. Você vê, é um problema, né, cara? Daqui a pouco, quando chegar na hora de bater de sair, vem no fermento do Miotti. Vamos pegar a cadeira de olho e buscar o seu pior. Agora vamos pros e-mails, Miotti. Vamos lá. Quero começar só falando aqui o nome do pessoal que mandou e-mail pra gente, falando sobre o negócio da pegadinha que a gente fez no último Quem Quer Ser Dinossauro. Explica pro Diogo. Explica pro Diogo o que foi, né? Quem não escuta mesmo? Quem não escuta nenhum dele? Não escuta nenhum dele. Quem Quer Ser Dinossauro é um programa de perguntas e respostas que a gente faz. Cada mês tem um tema. O tema foi esse, porque o Bruno fez a pauta normal de perguntas e eu fiz a trilha sonora. A última foi o tema do Hulk. Por que é o tema do Hulk na DC? Ah, sim. Qual o lance? É, qual o problema? É. Pois é, não foi, não podia ser. Ninguém se notou. Ninguém se ligou. Na hora que eu toquei, o pessoal que tava participando nem se tocou. No final que a gente tava explicando, né? Mas o tio Dennis lá, que é o cara viciado, sabia tudo, nem se tocou. Na hora que ele escutou o programa, ele não se tocou também. Uhum. Que a gente no final falou que tinha uma pegadinha no programa, no mesmo programa e tudo. Ah, caraca! E o próprio disse assim, qual é a pegadinha? Eu não consegui ver. E ninguém se ligou. Muita gente se ligou. Eu queria até falar quem são as pessoas aqui. Né? Olha aí. O Caio Bruno, o Lucas Gil de Freitas, Gabriel Pequeno, Márcio Neves, Giovanni Knaip, William Lisboa, outro Diego aqui, então a Vanessa, Fábio Del Patrício, Fernando Pontes e Matheus Santos. Ah, Renato Rodrigues também, o Elvis, Ednei, Thiago Trabuco e o Thiago da Mota. É falar um monte de coisa aqui sobre a pegadinha e tudo, mas sacaram. Mas eles viram uma musiquinha, entendeu? Entendeu. Teve gente que já veio, escutando o programa, já veio criticar no Twitter. Porra! Como vocês botam o negócio da Marvel na DC? Eu falei, escuta até o final, porque botemos esse. Aham. A cara dele falou, desculpa. Uma galera foi assim, né? Uma galera comentando. Pô, vocês botaram música aí que não era, botaram... Eu sou sensato, gente. Eu sou sensato. Mas só escuta o programa no final. Então, escuta o programa no final, pô. Justo. É que parece que tem que botar lá no título. Escute até o final. Tá, caralho. Porra, mas eu nem ligo. E tu falou na minha cara agora que a música do Hulk. É o problema, o Hulk é desse mesmo. Fernandes Pinheiro, 27 anos, professor de História. Olá, Jurássicos! Venho fazer uma singela crítica neste e-mail no início do Jurássico Combo 33. Cara, ele não botou um ponto aqui, eu saí direto. Ele só deixou maiúsculo ainda, eu não vi, eu preciso de pontuação gráfica. Refazendo aqui, no início do Jurássico Combo 33, Brunão e Calaveira comentaram sobre a questão de Andrew Wachowski. Eu fui no crescente, tá ligado? Entendi. E veio um ponto. Ah, tá. Entendeu? Ponto. O Jurassicast sempre foi e será um podcast de da zoeira, eu sei disso. Porém, a forma como foi tratado o assunto passou desse limite. Virou preconceito. Gente, estamos no século XXI. É necessário se adaptar a isso. Fico mais chateado com a fala do Calaveira. Meu Deus, coitado do Calaveira. Vai acabar pedindo pra sair. É que disse que o corte do pau... Não, peraí que eu te concentrei. Fico mais chateado com a fala do Calaveira, que disse que, com o corte do pau, eles perderam a capacidade de fazer filmes bons. Cara, o Calaveira disse isso. Piada. É, sempre diz isso, cara. O Calaveira, ele tá... O Calaveira tá no modo me processa. Complicado mesmo. Gente, estamos no século XXI. É necessário se adaptar a isso. Eu já tinha lido isso. Caralho, eu tô esquecendo o alfabeto. Ô, dislexia, vai. Pô, o Tiringa é deputado, meu irmão. Eu posso ler. Pera aí. Aí ele voltou e falou assim, não foram exatamente essas palavras, mas o sentido foi esse. Ou seja, já pode não ter sido nada a ver, né? Com a interpretação dele. Além de homofóbico, foi machista. Eu concordo que os filmes deles são ruins, mas o motivo não são esses. Achei a piada infeliz. Como ele falou, com a piada. Com a piada, exatamente. Bem, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. O Calaveira é psicólogo, por isso fico chateado. Se ele fosse uma pessoa sem estudo algum e ignorante, eu não concordaria, mas entenderia a falta de informação. Depois disso, foram piadinhas sobre não entender porque o Adriano Jobs assumiu o gênero mulher e continuou com a esposa. Abril, eu tô falando tão errado que eles estão olhando pro monitor pra ver o que eu tô lendo. Talvez eu entendo. Desculpa, bicho. Na verdade é o seguinte, porque a história é Larry e Andy Wachowski fizeram Matrix. O Larry cortou o Bilu e virou Lana. Beleza, tranquilo, ok, massa. Aí agora o irmão virou mulher. Ah, o irmão virou também? Virou Lily. Ele fez a operação. Ele fez a operação. Pô, que engraçado, cara. Não sabia disso, não. Ok, beleza. Só que eu questionei o seguinte, porque eu realmente não entendi qual é a definição de gênero. Não que isso importe ou qualquer coisa assim, eu só achei curioso e eu quis comentar sobre isso. Onde eu falei que eu achei interessante que ele cortou e virou mulher. Eu sou uma mulher agora e gostaria de agradecer o apoio da minha esposa, fulana de tal. E aí eu fiquei questionando se, por exemplo, antes ele era uma mulher num corpo de homem, mas ele gostava de mulher, porque ele estava casado com uma mulher. E quando ele cortou e virou mulher, ele continuou casado com uma mulher. E aí eu me perguntei se a mulher dele, que antes, em teoria, era hétero, porque ela era casada com um homem. Ah, o que ela... Se ela agora era homossexual, porque ela estava com o mesmo cara, mas enfim. Não, mas eu realmente não entendo. Gramatical quase. É porque eu realmente não entendo. Eu sou velho. Entendeu? Não, não é questão de ser velho, é uma questão de... eu entendi o teu Sim, ponto. Ok, massa, parabéns, vai ser feliz, eu quero que você seja feliz. Mas eu só queria entender, assim, tipo, o que que é agora? Pois é, o fato dela ter, da esposa dele ter continuado com ele, amando ele, certo, da maneira que... Acho ele, ótimo, ele, parabéns. Agora é. Mas isso define ela como o quê? Como o entendi. Quê? Entendi, qual é a... Agora ela é lésbica? Cara, mas é interessante. Alguém sabe? Se alguém souber... Não, então, aí vieram falar, olha só. Depois disso, foram pianistas não entender por que o Wachowski assumiu o gênero mulher e continuou com a esposa. É importante dizer que existem coisas diferentes. Gênero biológico, se a pessoa nasce homem ou mulher. Então, o gênero biológico do Wachowski era homem. Homem. Nasceu homem. Identidade de gênero, ou seja, se ela se identifica como homem ou mulher. Então, o Wachowski era do gênero biológico homem, mas com identidade de gênero mulher. Então, ele ainda é. Porque ele, acho que ele é cromossomo, acho que é XY, né? Não muda isso, né? Como achei corre. O cromossomo não muda. Mas aí é biológico, não é a identidade... Não, mas a identidade dele mudou. Isso, a identidade de gênero dele mudou para mulher. O gênero biológico dele é homem, mas a identidade dele de gênero é mulher, porque ele cortou. Sim. E... Igor, o teu meu é tão complicado que se você estiver errado, vai ser o filho da mãe, porque a gente vai ter que entender tudo de novo, cara. E a orientação sexual é outra coisa. Ah, se a pessoa é atraída por homem, mulher ou os dois. Ah, mas aí não tem a ver com identidade de gênero? Ou se você é atraído por homem... Ah, não. É difícil, entendeu? É difícil. Por isso que eu perguntei na hora. Eu não tava zoando. Ah, então, peraí. Eu posso ter identidade de gênero feminina, se eu me vejo como mulher, mas eu gosto de homem. De homem, de mulheres também? De mulheres que também. Que é o que Mas entendi. Mas a minha pergunta não era com relação a quem trocou o sexo, mas com relação a quem não trocou, que foi a esposa dele. Que a esposa dele antes gostava dele, ele sendo homem. Ok, ela continuou amando ele, ou agora ela, por quem ele é. Não pela casca fora, mas pelo dentro, pelo interior, pelo coração. Tudo bem, eu acho ótimo, maravilha. Mas e aí isso passa a definir ela como o quê? Uma pessoa que gostava dos dois? Aí no caso seria, qual é a orientação sexual dela? Qual é a orientação sexual dela? Aí vem a questão. Ela antes gostava de homem. Ou talvez ela sempre gostou ou da... Ou ela sempre gostou das duas coisas. É isso que eu quis perguntar, entendeu? Não quis ofender ninguém. Realmente queria entender. Mas enfim, então, o Igor, foi só isso que a gente estava falando, tá? Não, mas o e-mail dele foi mestre, pra mim foi excelente, porque não, eu não tinha noção. Eu também não tinha noção. Eu sempre ficava tipo, o que eu falo, como é que é que se coloca, ele explicou bem didático, né? Bem pessoa mesmo. Então, assim, Igor, não foi a nossa intenção zoar ninguém pela opção dela, ou por ter cortado. Não, peraí, o cara acabou de estudar vários temas técnicos. Júzi, não estava zoando ninguém pela. Pela sua identidade de gênero, gênero biológico ou orientação sexual. A gente estava só querendo realmente entender. Então, assim, o Calaveira talvez possa ter ido além do que. Mas ele é o Calaveira. O Calaveira é o seguinte, amigo. Ele não é o podcast que você merece, nem o podcast que vocês precisam. Ele é o podcast que ele quer ser. Tá? Então, o Calaveira é o podcaster que ele quer ser, cara. Então, não, sério, ignora. Só isso. Ignora que você vai ser. Vamos lá, próximo e-mail. Do Ale Marques. Arthur Mito, espero que continue participando outras diversas vezes. Agora sobre um dos assuntos que gerou polêmica. É que o Batman matava nos outros filmes também. Mas não teve esse mimimi todo na internet igual de agora. No Batman 89, ele colocou fogo em bandidos com Batmóvel. No Batman Begins, lutando, ele passa por cima dos policiais. No Batman Dark Knight Rises, o morcego pilotando o Batman atira contra o motorista da Thalia e mata o cara. Depois, o caminhão cai de ponta de uma espécie de um viaduto e a Thalia morre em seguida. Na Era de Ouro da DC nos quadrinhos, ele já quebrou o pescoço de bandido com um chute. Já usou o vagabundo com um escudo, enquanto o outro atirava, etc. Não, o problema não é o Batman matar, isso já aconteceu. Inclusive o Cavaleiro das Trevas, ele dá um tiro num mutante lá. Esse não é o problema. O problema do Batman é não medir consequências nem pra estudar quem é o Superman. É não assistir a porra da televisão quando ele precisa. O problema do Batman desse filme é ser burro pra caralho. Próximo e-mail. Um e-mail aqui do Marcos Leno, lá de Fortaleza. Então tem que ler igual o PH, né? Boa noite, Brunão, Miotto, Calaveira. Eu não sei fazer. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer por terem lido o meu e-mail no JASCOM 33. Com todo respeito, o doido do Calaveira fez muita falta nesse podcast. Eu estava esperando um podcast polêmico igual o novo Star Wars, kkk. Podcast de filme de grande bilheteria tem de ser feito com vocês três. Abraços. Eu também acho. Mas o Calaveira, ele realmente estava viajando, cara. Não tinha nem como. Ele já tinha programado a viagem para ir para... Onde é que ele foi, meu? Caldas Novas, fazendo, sei lá onde é que ele foi. E aí já estava programado e o dia que a gente tinha para gravar era na quinta-feira que o filme estreava, porque a gente assistiu na quarta. E não deu. Mas valeu pelo e-mail. Eduardo Ritalino, 20 anos, Santo André. Fala aí, galera do JazzCast. Estava ouvindo o último próximo ponto, quando o Calaveira levantou um ponto que gostaria que tivesse mais discussões abertas no JazzCast. Então, eu resolvi dar o meu ponto de vista. Me identifiquei quando o Calaveira disse sobre ataques por causa do seu final. Tem uma página no Facebook de humor, Abival Memes, que eu tenho por entretenimento, para me divertir depois de voltar ao trabalho, postar alguns memes e dar uma risada com os amigos. Porém, somos constantemente ter alguns... Porém, somos constantemente alvo de censura por parte do Facebook. Sim, censura mesmo, só por dar a nossa opinião, que não tem discurso de ódio ou algo que vá contra as políticas do Facebook. E não é opinião de coisas, por exemplo, como racismo, homofobia e afins. E sim, opinião do tipo a gente falar que não gostou, por exemplo, do filme. As pessoas que não concordam com a nossa opinião, ao invés de comentar porque não concordam, preferem denunciar nossas publicações. E o Facebook atira primeiro a pergunta e pergunta depois. E acaba removendo os posts. E nós ficamos bloqueados por até 30 dias sem poder mandar mensagem, postar no Facebook, aceitar a solicitação de amizade, comentar, enfim, sem poder fazer nada. Nem sabia falar isso. Também não. É extremamente cansativo e chato isso. Mesmo gostando de publicar, já pensamos diversas vezes em parar. Porém, nós não conseguimos, porque quando postamos um dia que iríamos parar a página, nós recebemos muita mensagem de pessoas que gostam da página e que fizemos ela rir em algum momento difícil. Vocês de JazzCast devem saber o quão gratificante e bom é receber tão carinho das pessoas que gostam do seu conteúdo. Aliás, como estamos numa rede social que está em alta, tem um público mais velho na página, mas tem também um público adolescente, e olha, a gente recebe cada coisa visada adolescente, coisas bem pesadas mesmo. Tipo, eles quererem que a gente faça meme com a morte do suicídio do garoto, que daria até para fazer um de uma calaveira, só falta de unidade adolescente hoje em dia, mas enfim, já estou me prolongando mais nesse meio, sem mais, continuo com a para vocês. Um forte abraço. É isso, né, cara? Assim, a internet, ela tá desse jeito. Você tem que gostar de tudo que todo mundo gosta, você não pode ter uma opinião diferente, e você não pode falar sobre aquela opinião diferente, senão você é hater, você é isso, você é aquilo. O que eu tenho a dizer, sabe, vai cuidar do seu, sabe? Pra essa galera que só quer falar mal, ou só quer que todo mundo tenha a mesma opinião. A diversão é ter opinião divergente para poder cada um ter o seu argumento. Imagina se todo mundo tiver a mesma opinião sempre, cara. Que planeta vai ser esse, cara? Tem um excelente momento do Matrix quando o Neo, acho que é o Neo, tá conversando com o arquiteto, com o oráculo. Não, com o Mr. Anderson. Qual é o nome do vírus? O Sr. Smith. É, o Sr. Agent Smith. Que eles estão conversando e eles falam da questão de que uma vez a Matrix tentou criar um mundo perfeito, mas o ser humano se rebelou, que ele percebeu que tinha uma coisa errada. É, ou seja, o ser humano não está acostumado com o mundo perfeito. Exato. A gente precisa dessa contradição para a sobrevivência. É, a gente precisa... Para que não a Matrix seja uma reflexão da realidade. A Matrix é baseada em conceitos filosóficos aí. É, mas o pessoal está querendo que todo mundo tenha a mesma opinião. E não, ah, não, não pode. Gente, menos, sabe? Menos rage, vamos... O que eu acho, assim, o problema não é nem o rage. É a falta de tolerância, a falta de respeito com a opinião que o outro tem. E isso é uma coisa que, assim, aqui é difícil. Que a gente lida com várias coisas que é paixão das pessoas, entendeu? Star Wars, DC, Marvel, tudo isso, as pessoas são apaixonadas por essas coisas. É como se fosse religião mesmo. Se ela escuta alguém falar mal, ela se transforma, perde realmente as estribeiras. E isso é algo que faz com que a pessoa tenha que ter um autocontrole muito grande para, na hora em que alguém falou alguma coisa sobre o mal, sobre aquilo que você gosta, você não voar no pescoço da pessoa. Tem que se controlar e se botar no seu lugar e falar, não, peraí, a pessoa tem o direito a ter a opinião dela. A não ser que ela esteja te ofendendo alguma coisa, tipo, sei lá, quem gosta de Robocop é idiota, sabe? É, porque, assim, ah, quem gosta de ler quadrinhos é um bobão. Porra, não, peraí. É aquele negócio, o Calaveira foi muito criticado por aquele programa que a gente fez no Star Wars, muito. E assim, o tempo todo a gente ficou preocupado com a reação dele, porque ele meio que começou a ouvir demais assim, as críticas e começou a querer responder, sabe? isso estava desestabilizando a gente também. A gente começou a ficar meio esquisito um com o outro. Depois de um tempo a gente conversou com ele e falou, cara, não precisa, assim, a gente apoia a tua opinião de ter a sua opinião. Por mais que a gente discorde da opinião, a gente, ok, a opinião dele. O que eu percebi agora com os três programas, esse do Star Wars, o Batman Superman e o El Pedido do Guerra Civil. O Batman Superman você foi aclamado. Vocês perceberam, você, Brunão, tem razão, os outros são doidos, Brunão é o único que tem razão aí. Agora com o El Pedido, que nós três falamos mal do quadrinho, o pessoal tava sacando a gente, porque o que acontece? Não é o que eles gostaram. Não tô nem falando Marbete, não. O Dinho veio falar comigo. O Dinho fez um programa, saiu um programa um dia antes do nosso. De Guerra Civil. Do Guerra Civil. Só que ele fez o arco todo. Ele ah, tudo, ele né? Leu os braços. Eu falei, olha, Dinho, o que a gente deu do Guerra Civil, a gente achou uma bosta. Pô, não tem nada demais aquilo ali. Pode ser que o que está em volta, é, bem depois e antes, seja uma maravilha. Mas isso não. Eu até falei para ele, pô, comenta lá no negócio que você leu, fala o que você leu, o que você está sabendo da história, que até ajuda a gente, né? Para saber mais coisa. Mas é isso, o pessoal está querendo saber só do que agrada a eles. Isso está incomodando muito, pô. Pessoal, vamos com calma. Vocês gostam de uma coisa, a gente não gosta, a gente gosta, vocês não gostam, porra. É a vida. Uma coisa que as pessoas parecem ainda não entender, gente, é que o Just Question é um site de humor e de entretenimento. Tudo que a gente vai fazer vai ser brincando, vai ser zoando. Até o mais sério dos filmes, a gente vai zoar. A gente sempre vai estar fazendo brincadeira, sempre vai estar fazendo piadinha. Se começar a não ter isso, não vai ser mais Just Question. Vai ser outra coisa. Pessoa que critica, que ah, mas isso aí já tá passando do limite, isso aí... Eu fiz um post lá do Guerra Civil lá. Botei a brincadeira lá. Ah, será que vai ser mais um chupa DC? E vai ser sim! E outra coisa. Por mais a gente gosta mais da DC do que da Marvel. Porra, velho. Eu gosto sempre muito assim. Mais da DC do que da Marvel. Assim. Sempre foi assim. Sempre você assim, cara. Uma explicação. A Salvati lançou aqueles encadernados dela da Marvel. A Eagle Moss lançou da DC. Qual que eu assinei? Assinei a que saía da DC. Por quê? Porque a DC tem muito mais clássicos. Porque a DC me toca muito mais o coração várias vezes do que a Marvel. Agora, deixei de comprar alguns da Marvel por conta disso? Não. Teve mais um e-mail que a gente precisa falar. O Bruno veio sacanear o podcast lá no programa dela. Eu não sacaneei, eu falei, eu fiz uma homenagem. Eu falei, pô, como diz o nosso amigo podcast, é alguma coisa assim, Megalovax foda. Isso, aí o Calaveira falou, ah, cada fazer propaganda, isso aqui? O Calaveira, gente, não deixa de fazer propaganda de nada. Nada. Nem do Jurassic Cast ele não deixa. E além de tudo, o Gunter é nosso Patreon. É nosso Patreon. Porra, cara. A gente tá amigo dos caras, pô, a gente tá amigo mesmo. Inclusive, já que o Calaveira não está aqui, eu vou fazer a propaganda. Escutei um podcast sensacional sobre... Sou contra. Tô aqui representando o Calaveira. Tamo aí, hein? Porra de propaganda mesmo aqui, meu irmão. Encerra essa porra. Corta, cara. Eu vi um programa sensacional do pessoal do podcast falando sobre slasher movies. Eles fizeram todo um apanhado de todos os slasher movies. Assim, mencionando o que era cada um, os estilos e tal. Uma aula de cinema trecheira. E achei foda. Foi o último programa que eu ouvi dos caras. E, pô, adoro podcast. E aí vem o cara e manda lá, podcast maior do que Jurassic Cast. É maior mesmo. We got some movies, refrigerators. We got some movies, colored... Esse, então, Miotti, agradeço a nossos patrões, então. Muito obrigado a quem já contribui. Quem não contribui ainda, por favor, nos ajude. Agora precisamos mais do que nunca, né, Miotti? Com certeza. Muito mesmo. Muito mesmo, porque temos aí um aluguel que vai o Diogo vai cobrar da gente aqui. E caralho. Por favor, compartilhem o programa, passem para os amigos. Não necessariamente esse, mas passe os outros. Se você achou a nossa opinião aí válida, se não achou também, passe. Nossos vídeos, nós estamos com planos aí de melhorar os vídeos, fazer outras coisas. Vem aí, Diogo Braga, o retorno das dicas de sedução do Miotti. Só espero que essa porra não seja gravada aqui. Vai ser. Espero. Vai ser ele nu no chroma key. Meu Deus. E a gente vai gravar quando você estiver aqui. Claro. Não imagina diferente. Só que quanto é seu objetivo de vocês estarem aqui. É, pois é. Você estiver aqui gravando. Gravando. Gravando em Didi. Pra ser antes, Didi, foda-se, né? Fica vendo aí pra mim, ó. Só o pior de pelado, né? Vai que dá audiência. Mas estamos com alguns planos de fazer algumas coisas novas, diferentes. Vamos trazer alguns... E isso que o Bruno falou, que eles não mudam, né? Quase lembrando que ele falou, não, a gente não vai mudar mesmo, vai ser assim, pô. Então eles estão pensando em fazer coisas novas e diferentes. Olha como esse podcast é uma coisa sensata. A gente não vai mudar a nossa opinião. Mas gente vai ampliar nossos horizontes. Olha só que bonito. Ficou bonito, né? Já fazia que a gente sempre fez, exatamente. É isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima. Mandem mensagens de amor pro Calaveiro. Mandem mensagens de amor, eu tô falando sério. O Calaveiro está passando um momento turbulento da sua vida, raivoso da vida dele, com questões de Dilma, PT, etc. Então mandem abraço pro Calaveira. Mandem Calaveira, aí logo. Hashtag te amo Calaveira. Hashtag te amo Calaveira. Um abraço pro Calaveira, né? Um abraço pro Calaveira. Como é que é? Um abraço pro Calaveira. Abraço o Calaveira. Você viu esse vídeo? Vamos voltar com a campanha Abraço um Calaveira. Abraço um Calaveira. Abraço um Calaveira. É isso então, gente. Abraço Calaveira. Abraço. Tchau. Melhor que dia rico, alguém rindo ao seu lado. Sorriso dividido é sorriso dobrado. Ah, eu vou correr pro abraço. Faço tudo que amo, mas amo tudo que faço. Vou correr pro abraço, correr pro abraço. Eu sou guerreiro, com guerreiro não se rende ao cansaço. Ah, eu vou correr pro abraço. Sou batuqueiro, batuqueiro nunca perde o compasso. Vou correr pro abraço, correr pro abraço. Sou artilheiro, artilheiro que só mete golaço. Eu vou correr pro abraço. Não faço tudo que amo, mas amo tudo que faço. Vou correr pro abraço, correr pro abraço. Eu sou guerreiro, com guerreiro não se rende ao cansaço. Ah, eu vou correr pro abraço. Sou batuqueiro, batuqueiro nunca perde o compasso. Vou correr pro abraço, correr pro abraço. Sou artilheiro, artilheiro que só mete golaço. Ah, eu vou correr pro abraço. Não faço tudo que amo, mas amo tudo que faço. Vou correr pro abraço, correr pro abraço. Eu sou guerreiro, com guerreiro não se rende ao cansaço. Eu vou correr pro abraço. Sou batuqueiro, batuqueiro nunca perde o compasso. Vou correr pro abraço, correr pro abraço. Sou artilheiro e artilheiro que só mete golaço. Não faço tudo que amo, mas amo tudo que faço. Eu sou guerreiro, com guerreiro não se rende ao cansaço. Sou batuqueiro, batuqueiro nunca perde o compasso. E no mês de Guerra Civil, nada melhor do que homenagear nossos padrinhos e nossos patrons com heróis e vilões da Marvel. A Ana Carolina Martins é a Gamora. A Andrea é a Jéssica Jones. O Arthur Bonifácio é o Tocha Humana. Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira, Homem de Ferro. Daniel Alexandre Moreira, Homem-Aranha. O Daniel Caixeta é o Homem-Formiga. O Daniel Pascoal de Souza é o Thor. A Daiane Baraldi, Feiticeira Escarlate. O Devani de Souza Júnior é o Gavião Arqueiro. Eduardo Gurgel é o Pantera. O Eldes é o Groot. Eliezer Souza é o Barão Zemo. O Emílio Mansur é o Lord Star. Felipe Aluoto, Thanos. O Franz Nieder Reitman é o Loki. O Giovanni Soares Zanon é o Capitão América. Gustavo Eman é o Hulk. O Gustavo Faria é o Surfista Prateado. Gutenberg Lima dos Santos é o Visão. O Ed Longoni Platos Jr. é o Howard, o Pato. Hélio Paiva Neto é o Soldado Invernal. O Henrique Carlos Diniz é o Rocket Raccoon. Hugo Costa é o Drax. O Giancarlo Scamke é o Ultron. O Jonabe Teixeira é o Máquina de Guerra. Juladino Maia é o Deadpool. Puta, logo quem, né? Ah, meu Deus, tinha que ser. O Lauro é o Coisa. A Liz Laganá é a Miss Marvel. Lucas Dias de Freitas é o Senhor Fantástico. O Márcio Machado Matos é o Doutor Destino. O Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, para não errar o nome, é o Namor. A Patrícia Quintas é a Viúva Negra. Paulo Roberto Libardi é o Doutor Estranho. A Hilge Storlo, loja de colecionáveis, é o Justiceiro. Rodolfo Bianchi da Costa é o Luke Cage. A Sueli Nastri é a Mulher Invisível. Tiago Fernandes, Ossos Cruzados. O Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Duende Verde. Tiago Vasconcelos Ferrato é o Doutor Octopus. O Valdir Fumeni Júnior é o Venom. Vitor Dutra Freire é o Homem-Areia. O Wanderson Barbosa é o Electro. E o Wesley Samp é o Lagarto. Agradecemos a esses, a todos os nossos patrões, pelo apoio nos dado e da Continua com a DC.